Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biniba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Bom demais, né? Tudo tranquilo, tá bom, comadre, compadre, meninada? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Victor e Wagner. A frase irretocável. É verdadeira, mas a autoria é desconhecida. Não sei quem falou não, mas é uma frase muito bonita. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, João Renes e Reni, Amor pela Metade. A Lorota... A Lorota boa de hoje é Vingança de Mulher é Fogo. Rapaz, você não mexe com as mulheres, deixa as quietas aí, viu? Meu Nordeste vai trazer Gal Costa e Caetano Veloso. A dica de hoje, comadre, esfriou o tempo, eu vou te ensinar a fazer uma sopa de frango com capelete. Facinho de fazer e gostoso demais da conta, viu? Na trilha sonora da minha vida, o Rei Roberto Carlos, com a música de 1967. Eu começo trazendo aí... Os Canarinhos do Brasil, Fuá. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. A mulher quase dá um treco com a folia da molecada. E nós fica no boteco, no varal e na gelada. Se o menino pede um doce, nós não dá e faz pirraça. E nós gasta com o doce. Não sobra pra cachaça. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Coitada pula cedo pra mandar filho pra escola. E nós cuspindo duas vezes lá na cama ainda rola. Nós só levanta de tarde com a garganta ressecada. Tá morrendo de saudade do boteco e da gelada. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós gosta do fuá, no fuá é mais gostoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Nós não precisa pescar, nós nunca fica nervoso. Os Canarinhos do Brasil, fuá pro Ailton Ribeiro Silva de Brasília, meu novo amigo do Facebook, com o número 4.616. Neste sábado, dia 18, quinto baile da Rainha de Abadia dos Dourados. É uma promoção, um apoio da Ativa FM, da minha amiga Ângela e toda a sua equipe. A festa vai acontecer no Parque de Exposição e quem gostar de mulher bonita pode correr lá, né? Porque no baile da Rainha vai ter uma mulherada danada bonita lá, né? Então, pessoal aí da região, Dourado Quara, Monte Carmelo, Coromandel, pessoal da região, dá um pulinho hoje. Hoje não, nesse sábado, né? Dia 18, no quinto baile da Rainha. Eu tô vendo a fotografia de uma mulher aqui jeitada, né? O Eduardo Maranhão, ele mora lá em Abadia dos Dourados, curte o nosso programa pela Ativa FM e agora faz parte do Facebook do Cleito Aguiar, com o número 4617. Michel Teló, Amor de Chocolate. Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero. E cada vez eu quero. Que beleza, moçada! Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de... E cada vez eu quero. E cada vez eu quero. Aí sim, vamos todo mundo, vai! Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo um clima lá no alto. Alto, cima, alto, cima, alto, cima, alto, cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. Alto, cima, alto, cima, alto, cima, alto, cima. Em cima, em cima, em cima. Vamos jogar. Um vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco e quero vir todo mundo. Quero. E cada vez eu quero. Aí sim, vamos. Uísque ou água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de... E cada vez eu quero. E cada vez eu quero. Todo mundo junto, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no... Que beleza, hein, vai! Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima. Em cima, em cima, em cima. Alto cima, alto cima, alto cima, alto cima. Em cima, em cima, em cima, em cima. Alto cima, alto cima, alto. É, e a galera do planeta é pra cima demais da conta, fuck me. Obrigado! Michel Teló, Amor de Chocolate, para os nossos companheiros das emissoras que transmitem o programa Cleiton Aguiar no Brasil e fora do Brasil. Um abração para vocês, muito obrigado pelo carinho, viu, gente? E você que está curtindo o nosso programa direto pela internet, você que é brasileiro, mora fora do Brasil, um abraço, viu? Ó, nós estamos arrumando aqui, estamos botando os corruptos na cadeia, a ficha limpa tirou os bandidos da política, um bocado, ainda tem um bocado ainda, mas tá saindo devagarinho, viu? Nós vamos ajeitar o trem aqui pra você poder voltar pro Brasil, tá bom? A discoteca do professor Júlio César Rezende tem de tudo, tem essa aqui, por exemplo, ó, Giliardi, Nosso Juramento. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Posso ver-te triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor, me causa pena o pranto que tu derramas e se enche de angústia meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes, sobre o meu peito inerte, deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza, para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. Escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimento, escreverei com sangue, com tinta sangue, o coração. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Giliardi, Nosso Juramento. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Demorou, mas chegou, viu? A coletânea 33, o meu novo CD. Eu reuni aqui 23 canções dos meus 12 discos já lançados e nesses 33 anos de carreira, né? As músicas que você conhece, Tempos Atrás, O I Sou, Cheiro de Flor, Morena da Lua, Jesus Menino de Rua, que é o sucesso mais novo, né? Você encontra tudo isso num CD só. São 23 canções e você pode comprar pelo Projeto Confiança. Basta você mandar um e-mail para rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. Mande nome e endereço, eu mando para sua casa. Quando você receber, junto com o CD, vai o número de uma conta, você faz o depósito em qualquer agência de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal. E o nome é Projeto Confiança, porque a gente confia em você, né? Pode pedir quantos você quiser. E o pessoal do atacado aí, das empresas que quiserem muitas quantidades, né? Um número grande de CDs, pode ligar 61998136601, que a gente acerta um preço especial, tá bom? Os meninos do Voninho, Maida e Marcelo, e os sonados da vida, Gino e Geno, Eu Bebo Cerveja. Alô, galera do Boteco, essa é pra vocês! Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer: acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura um coração apaixonado. é o bebo da terra, é o pato na mesa, é o vento seu nome, é o beijo seu rosto por todo lugar. Fim de semana, a minha cama é a mesa de um bar. Oh, Maida e Marcelo, canta essa música e me faça arrepiar. Valeu, Gini Gelo. Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer, acabou. Mas meu coração te quer do meu lado, mesmo sofrendo, sendo maltratado. Não tem quem segura um coração apaixonado. Eu bebo cerveja, seu nome, eu vejo seu rosto por todo lugar. Eu bebo cerveja, eu fico de fogo. Nos fins de semana, a minha cama é a mesa de um bar. Nos fins de semana, a minha cama é a mesa de um bar. Maida e Marcelo, Gina e Geno, eu bebo cerveja pro pessoal que gosta da manguaça, né? Final de semana, rapaz, é pé na jaca. Sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. E aí vocês? Ainda saudade. Perfume, mas que fazer com essa dor que me invade? E daí? Bate esse amor, o ciúme. Mas o meu sonho de noite, te beijo, te abraço. Porque os sonhos são meus e que vou me mentir. Melhor sonhar a verdade que amar na mentira. Daí, ainda saudade. Sentindo perfume. eu vou trazer a sugestão do Bejá. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejá, apontou: Sula Mazureg e Mona Lisa, Acorda Coração. Acorda coração, tem visita pra você. Esta é a sua chance de pra vida renascer. Acorda coração, você tem que reagir. Este alguém não te merece, vê se tire ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Este alguém não te merece, vê se tira ele daí. Tá batendo em sua porta alguém que gosta de você. E se acorda, vai ser bom, você vai ver. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra querer. Vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Vai em frente, jogue a solidão pra fora, que a tristeza vai embora. Sobre espaço pra vem comigo, eu te peço, te convido. Tenho um novo amor pedindo pra ser dono de você. Pra ser dono de você. A sugestão do Bejar, meu amigo Flávio Bejar, o maior divulgador do Brasil. A divulgação é o seguinte: você lança um disco, se você está começando, você precisa mais, mas mesmo os mais famosos, quando lançam um disco, contratam o Flavinho, ele sai de rádio em rádio, a especialidade dele é Minas Gerais, ele faz mais de 300 emissoras de rádio e leva o seu trabalho pessoalmente, conversa com o programador, conversa com o dono da rádio, né? Tem lugar que tem que acertar o jabá, sabe como é que é, né? Então tem essas coisas. Então se você quiser falar com o Flávio Bejar, liga aqui 61-9981-3601, 9981-3601, que a gente passa o telefone do Flávio Bejar para você ligar diretamente para ele, tá bom? No próximo bloco, Roberto Carlos, Henrique Tarciso e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu a trilha sonora da minha vida. No ano de 1967 aconteceu o Festival Popular da Música Brasileira da TV Record. Esses festivais lançaram grandes nomes da música brasileira, né? Elis Regina, Jair Rodrigues, Milton Nascimento, essa galera toda aí. E em 67, a quinta colocada foi uma música de autoria de Luiz Carlos Paraná, interpretada pelo rei Roberto Carlos, Maria, Carnaval e Cinzas. Nasceu Maria, quando a folia perdi a noite, ganhava o dia. Foi fantasia, seu enxoval. Nasceu Maria no carnaval. E não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba de amor. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Só morre samba, viva Maria. Quem sabe a sorte lhe sorriria. E um dia viria de porta-estandarte, sambando com arte, puxando cordões. E em plena folia de certo estaria, nos olhos e sonhos de mil foliões. Morreu Maria, quando a folia, na quarta-feira, também morria. E foi de cinzas seu enxoval, viveu apenas um carnaval. Que fosse chamada então como tantas Marias de santas, Marias de flor. Em vez de Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de dor. Não era noite, não era dia, somente restos de fantasia. Somente cinzas, pobre Maria. Jamais a vida lhe sorriria. E nunca viria de porta-estandarte, sambando com arte, puxando cordões. E não estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de seus foliões. E não estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de seus foliões. Na trilha sonora da minha vida, uma música de 1967 do Rei Roberto Carlos. Eu morava em Belo Horizonte nesse ano e eu assisti a transmissão ao vivo pela TV Record, né? O Roberto Carlos tomou uma vaia monstruosa, porque como ele tinha o programa dele da Jovem Guarda, o pessoal da dita MPB, né? Não aceitava o Roberto Carlos, né? O pessoal da elite da música brasileira. Então ele foi impiedosamente vaiado, embora vocês viram aí que é uma canção muito bonita. Tem dessas coisas também, né? O Duplão da Minha Terra, Henrique Tarciso, O Voo do Condor. Conheci, o céu abriu as portas e eu entrei. Um novo sentimento eu conheci. Eu tive tanto medo, mas te amei. Você me deu coragem e eu cresci. Nas nuvens mais distantes flutuei. Você mostrou minha fonte e eu bebi. Soprou minhas asas e eu então subi. Sonhando em teus braços eu voei. Eu voei, voei alto como só voa ao condor. Vendo estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Os astros de mãos dadas com você. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. você que eu me descobri. Mas como aconteceu isso eu não sei. Eu tinha um coração batendo aqui, mas antes de você eu nem notei. Você é muito mais do que pedi, é a força da palavra de um rei, é a neve que ampara o meu esqui, é o livro onde amar eu aprendi. Eu sei que em outras vidas já te amei. Eu voei alto como o sol voa ao fundo, lembro estrelas do prazer do nosso amor. Junto comigo você também voou. Entre os astros de mãos dadas com você, se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Se pôs fé nas minhas asas foi porque você fez-me bem mais forte do que sou. Henrique Tarciso, o voo do Condor, para os meus amigos de Abadia dos Dourados, que amanhã, dia 18, sábado, estarão curtindo o 5º Baile da Rainha lá no Parque de Exposições. Vai ser uma festa muito bonita, que tem o apoio da Ativa FM. Eu, se pudesse, estaria lá, né? Um abraço aí para essa galera aí que curte o nosso programa na Ativa FM. Muito obrigado pela audiência de todos os dias, viu? O avô do João, Cleiton Aguiar, Amor Baiano. Troquei o ai por oxente, troquei o trem por pai d'égua. Vim de Minas pra Bahia, vim buscar o meu amor. Eu vim nas asas do vento, eu vim com meu pensamento buscar o que eu não perdi. Morena, faz bem um ano, primeira vez que te vi. E nessa hora, morena, fiquei leve como pena. Meu peito sorriu pra ti. E o teu sorriso, morena, o teu olhar feiticeiro, a tua pele macia, teus dentes, teu corpo inteiro, são como pedras brilhantes, são estrelas cintilantes, resumo do meu amor. Troquei o ai por oxente, troquei o trem por pai d'égua. Vim de Minas pra Bahia, vim buscar o meu amor. Eu vim nas asas do vento, eu vim com meu pensamento buscar o que eu não perdi. Morena, faz bem um ano, primeira vez que te vi. E nessa hora, morena, fiquei leve como pena. Meu peito sorriu pra ti. E o teu sorriso, morena, o teu olhar feiticeiro, a tua pele macia, teus dentes, teu corpo inteiro, são como pedras brilhantes, são estrelas cintilantes, é tudo meu amor. Cleiton Aguiar, dele do Expedito Dantas, Amor Baiano. Essa música é verdade, eu casei com uma baiana. Eu sou mineiro casado com baiana, que em casa eu comecei a falar oxente, ela começou a falar uai, misturou o trem tudo. Eu aprendi a comer maxixe, ensinei pra ela a cozinhar com açafrão, ela aprendeu a fazer pão de queijo, que baiano não sabe fazer pão de queijo não. Mineiro e goiano é que sabe fazer pão de queijo. No próximo bloco, comadre, vou te ensinar a fazer uma sopa de frango com capelete. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Girassom, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Girassom. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da manhã, no Canal 2 da Antena 1. Todas as sextas-feiras, Padre Reginaldo Manzotti apresenta Evangeliza Show, um programa de louvor, entrevistas e oração. Não percam, todas as sextas-feiras, às 14 horas, Evangeliza Show, aqui no Canal 2 da Antena Web. Desperta a fé. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascidos em Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no Canal 2 da Antena Web. Acordar de manhã e bem disposto, mesmo que ao fim de semana, requer alguma energia. O Canal 2 da Rádio Antena Web quer dar-lhe uma ajuda e dá-lhe Dança Leve, um espaço onde poderá assistir a géneros musicais como o flash, o disco ou mesmo a mítica Eurodance dos anos 90. Tudo melodias que, apesar de terem energia, são leves o suficiente para deixarem com um sorriso no rosto quando desperta. É assim mesmo que o queremos desde que acorda e fica na companhia da Rádio Antena Web. Dança Leve, aos sábados, entre as 8 e as 10 e meia da manhã, no Canal 2 de Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná no Parque de Exposições Antônio Dagger, lá na minha terra, em Coromandel, na Festa do Leite, na Feira do Leite, que é promovido pela Coproleite, né? Coromandel, para quem não sabe, é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e do Brasil. Uma bacia leiteira respeitada. Essa festa começou ano passado, cresceu muito, e esse ano estão levando Chico Rei Paraná. No dia 5 de julho é uma sexta-feira. E no dia 24 de agosto tem show de Paulo e Paulino aqui no Parque de Exposições de São Sebastião, no Distrito Federal, uma promoção do Sardinha Produções, né, que promove grandes shows e está trazendo aqui o de Paulo e o Paulino. Os dois shows foram contratados da RBM Música, que existe para facilitar a sua vida, viu? Se você quiser contratar o show da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista, é só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. Comadre, deu uma esfriada e a gente toma uma sopinha quente, é bom para espantar o frio, né? Eu vou te ensinar a fazer hoje uma sopa de frango com capelete. Você faz o seguinte: você tira o frango do freezer, né? Coxas e sobrecoxas. E aí você vai temperar uma colher de chá de páprica picante, uma folha de louro, um limão, uma cebola média, uma pimenta vermelha dedo de moça, 4 ramos de cheiro verde, uma colher de chá de sal, um talo de salsão, 2 coxas e 2 sobrecoxas. Pode botar mais um tiquinho, tá com mushibai, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um tablete de caldo de galinha, 10 xícaras de chá de água, 2 colheres de sopa de óleo de canola, 1 colher de sopa de manteiga, 3 tomates médios, 500 gramas de capelete fresco, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de salsinha. Então você vai precisar 2 coxas e sobrecoxas, você tempera com 1 colher de chá de páprica picante, 1 folha de louro, 1 limão, 1 cebola média, 1 pimenta vermelha dedo de moça, 4 ramos de cheiro verde, 1 colher de chá de sal, 1 talo de salsão. Aí você pega 1 tablete de caldo de galinha, 10 xícaras de chá de água, 2 colheres de sopa de óleo de canola, 1 colher de sopa de manteiga, 3 tomates médios, 500 gramas de capelete fresco, 1 colher de chá de sal e 1 colher de sopa de salsinha. Você lava bem as coxas e sobrecoxas, esfrega 1 limão, passa 1 limão nas coxas e depois lava de novo e deixa escorrer. Aí você vai ralar 1 cebola média e passar na peneira. Em 1 vasilha você coloca o frango, a cebola passada na peneira e a outra metade do limão espremido, 1 pimenta vermelha dentro de moça, 1 folha de louro, 4 ramos de cheiro verde amarrados, 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de páprica picante, 1 talo de salsão cortado em pedaços. Aí você deixa descansar nesse tempero por 1 hora. Aí você pega, vai dissolver 1 tablete de caldo de galinha em 10 xícaras de chá de água e deixa reservado. Numa panela você coloca 2 colheres de sopa de óleo de canola, 1 colher de sopa de margarina. Quando esquentar, você coloca os pedaços de frango com os temperos e deixa refogar. Deixa, não tem até a pressa, deixa refogar bem refogado mesmo. Aí você acrescente 3 tomates médios maduros, sem pele e sem semente. Quando os tomates desmanchar, aí você junta um pouco do caldo de galinha reservado. Deixa cozinhar aproximadamente por 1 hora. Retira o frango, desfia os pedaços, tirando bem os nervos e as peles. Colocar esse frango numa panelinha pequena e cobrir com um pouco de caldo. Na panela em que o frango foi cozido, colocar o restante do caldo de galinha reservado e os ossos. Deixe levantar a fervura, abaixa o fogo e deixa cozinhar por 10 minutos. Aí você vai coar esse caldo numa peneira fina, voltar para a panela e vai acrescentar 500 gramas do capelete fresco, 1 colher de chá de sal, deixa levantar a fervura e cozinhar de 7 a 8 minutos aproximadamente. O capelete deve ficar al dente. Al dente é quando ele não está nem muito duro e nem muito macio, né? Você sente a textura dele assim. Aí se você quiser servir essa sopa com os pedaços de frango, essa é a hora de colocá-lo. Se não quiser, guarde o frango para pôr em uma salada no dia seguinte ou fazer um croquete. Bota logo o frango, rapaz, já fez mesmo, deixa lá, né? Aí você coloca na sopeira, mexe bem, salpica uma colher de sopa de salsinha picada e serve em seguida. Se você quiser mais apimentado, você bota a pimenta do lado, quem quiser serve, né? Aí tem uma coisa, você não esquece de me chamar não, que esse tempo vai ficar bom demais da conta, viu? Vê se tem base, rapaz, o Cleiton que esse ano vai fazer sopa. Fred e Monteiro, uma regravação de uma música que foi muito sucesso com Mato Grosso e Matias, 24 Horas de Amor. Quando acordei pela manhã, senti um perfume que há muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabar, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão loucos. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. A tarde nos surpreendeu e no delírio do desejo nem um pouco mais dormimos, porque o amor pedia bis e outra vez nos abraçamos, tudo de novo repetimos. E nesse fogo da paixão vivemos 24 horas sem sair de nossa alcova. Esse prazer nunca parou, porque o nosso grande amor todos os dias se renova. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão loucos. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdidos na loucura desses beijos. Fred Monteiro, 24 horas de amor. O Monteiro é que fazia dupla com Matão e Monteiro, a dupla separou. O Matão formou outra dupla e o Monteiro formou uma dupla com o filho dele, o Fred. A dupla ficou, as duas duplas ficaram muito boas, né? Eu lamentei a separação porque sou amigo dos dois, eles estavam cantando junto há muito tempo, mas ao invés de um, ficaram duas duplas da melhor qualidade. E o Fred e o Monteiro mostraram pra vocês aí 24 horas de amor. Regravar uma música do Mato Grosso e Matias tem que ter coragem e talento, né? O meu Nordeste vai trazer aí os baianos, Gal Costa e Caetano Veloso. Que pena! Gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Que pena, que pena. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. As outras eram manjericão. Os outros eram manjericão. Ela era uma rosa. Ele era uma rosa que mandava no meu coração. Coração, coração. Ele já não gosta mais de mim, mas eu gosto dele mesmo assim. Já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. Mas eu não vou chorar, eu vou é cantar, pois a vida continua, pois a vida continua. E eu não vou ficar sozinho no meio da rua, no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão. Me dê a mão, a mão. Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim. Ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, que pena, que pena. Meu Nordeste apresentou Gal Costa e Caetano Veloso. Que pena! Alô, vingança de mulher é fogo, viu? O marido saiu de casa e deixou uma carta para a mulher assim, ó. Querida, escrevo para dizer que vou lhe deixar. Fui bom marido por 7 anos, mas as 2 últimas semanas foram um inferno. O seu chefe me chamou para dizer que você tinha pedido demissão. Isso foi a última gota. Na semana passada, você nem notou que eu não assisti o jogo de futebol. Eu te levei na churrascaria que mais gosta. Chegou em casa, nem comeu e foi dormir depois da novela. Não diz que me ama, nunca mais fizemos amor. Está me enganando ou não me ama mais? Ponha sentido, se quiser me encontrar, desista. A Júlia, aquela sua melhor amiga da academia, e eu vamos viajar para o Nordeste e vamos nos casar. Seu ex-marido assinou fulano de tal, né? Aí, passado um tempo, ele recebeu a seguinte resposta da mulher. Meu querido ex-marido, nada me fez mais feliz do que ler a sua carta. É verdade, ficamos casados por 7 anos, mas você dizer que foi um bom marido é exagero. Eu vejo a novela para não lhe ouvir resmungar a toda hora, porque não valia a pena. Realmente, eu reparei que você não assistiu futebol. Mas com certeza foi porque seu time tinha perdido e você estava de mau humor. A churrascaria deve ser a preferida da minha amiga Júlia, pois eu não como carne há 2 anos. Eu fui dormir porque vi que a sua cueca estava manchada de batom. Rezei para que a empregada não visse. Depois de tudo isso, eu ainda o amava e senti que poderíamos resolver os nossos problemas. Assim, quando eu descobri que eu tinha ganho na loteria, deixei o meu emprego e comprei 2 bilhetes de avião para o Taiti. Mas quando eu cheguei em casa, você já tinha ido embora. Fazer o quê? Tudo acontece por alguma razão. Espero que você tenha a vida que sempre sonhou. O meu advogado me diz que, devido à carta que você escreveu, você não terá direito a nada dos milhões que eu ganhei na loteria. Portanto, se cuida. Ah, PS. Não sei se lhe disse, mas a Júlia, a minha melhor amiga, está grávida do Jorginho, nosso personal trainer. Espero que isso não seja um problema para você. Assinado, milionária, gostosona e solteira. Mexe com mulher, mexe. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão. O horário não está muito certo porque eles estão mexendo na grade. Terça-feira é 23 horas, mas domingo de 9 horas em diante. Semana, domingo passado entrou 11 horas da noite, né? Você deixa ligado lá na Rede Brasil que isso aí é uma hora meu programa entra no ar, viu? Eu vou conversar neste domingo com o grande comunicador José Nery contando a sua história no rádio. Você que o ouviu na Rádio Nacional da Amazônia, né? Vai poder conhecer. Se você nunca viu a cara dele, vai ver agora no nosso programa. Para você saber como é que você sintoniza em qualquer lugar do Brasil e do mundo, é só entrar no site rbtv.com.br. Aniversariando neste final de semana, o cantor Leonel Laterça, aqui de Brasília, a pescadora Meire Trindade Barbosa Ferreira, o Mano Alves, o Fernando Caires, lá na Bahia, que também é avô do João, a cantora Renata Nayara, o Alberto Gambirazzi, o Sig Santos, o locutor Bruno Bauer Pereira, Armênia Abiquian, Eliane Fernandes, radialista aqui de Brasília, o Alan Rique, o compadre Furquim, Terezinha Nunes Viana, Luci Barnabé, Maurício Privé, Gustavo Dourado, a minha prima Mariana Goulart, a Bruna Carla, a Dani Erval, minha conterrânea de Coromandel, Marcos de Camargo Fantinati, Fábio Lima, Jadson Guedes, comunicador, Sônia de Souza, Rosângela Pereira, o Jefferson Barril, Mirla Laila Demac, Cícera Alves, Amanda Guedes, Cláudio Ferreira, jornalista aqui de Brasília, Sônia de Fátima Ferreira, Adriano Farias, Suelen Ortiz Gomes e lá de São Francisco, nas Minas Gerais, o meu amigo Osmar Amaral, o popular Amaral Alfaiate, né? Muita paz, muita saúde, muita luz para vocês e para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 63, Sede Espiritual. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti, como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas, eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Porém, aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Uma beleza, né? Esse Salmo 63, Sede Espiritual, que está no CD de Salmos da minha amiga Márcia Ferreira. Se você quiser adquirir por apenas R$15, é só você usar o Projeto Confiança. Mande um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. É o mesmo sistema do meu CD, né? Aliás, custa o mesmo preço também. A massinha vai mandar para você, você vai, depois que você receber, você vai numa loja de loteria ou numa agência da Caixa e faz o depósito de R$15, tá bom? Tá maravilhoso, são 30 salmos maravilhosos que a massinha gravou com trilha sonora especial inédita para cada salmo, né? Sucesso novo de Jorge Mateus, Colorir Papel. É o carnaval com Jorge Mateus. É um vento que passa que leva cai o milho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor tem volta na terra, arco-íris canta, joga pra cima. Mas ela só não é constelação. Sem destino vamos, passeia feito nuvens no céu. É a matinta colorida, é um vento fácil que leva raio vivo de cor amarela. Manda o pé no chão, ABC. O amor dando volta na terra, arco-íris de luz aquarela. Banda, joga a pirraça, vai! Vamos ver o pôr. Como estrela só não é constelação. Sem destino vamos, sorriso lindo. Linda, linda, linda, linda, linda. E amanhecer nós dois, perfume bem me quer. Tem biscoito, queijo, bolo e vodka no axé. Vamos ver o pôr no sol, me dê a mão. Mas ela só não é constelação. Beijo, destino vamos, passear feito nuvens do céu. Derramar a tinta colorida, papel. Mais uma vez, vamos ver o pôr no sol. Mas ela só não é constelação. Não, sem destino vamos, passeia preto no meio do céu. Ver a maratina colorida, yeah. Caratal com Jorge Mateus, bloco pirraça. Um beijo pra você. Jorge Mateus, Colorir Papel, pra turminha que gosta das músicas dos cabelinhos arrepiados, né? Do tal sertanejo universitário. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Liu e Léo, Apenas um Pecado. Pesar o remorso, ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Tu me amaste. Eu te amei, por isso sofro e em vão me esforço para esquecer o quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado, alucina-me a falta dos beijos teus. O teu carinho terno e apaixonado, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. remorsos não terei jamais. Pois se algum dia apresentasse o ensejo, eu pecaria 100 mil vezes mais. Tortura-me a lembrança do passado. Alucina-me a falta dos beijos teus. O teu carinho terno e apaixonado. E os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais, pois se algum dia apresentasse o ensejo, eu pecaria 100 mil vezes mais, 100 mil vezes mais. Relembrando Goiás, Liu e Léo, apenas um pecado para os meus conterrâneos de Coromandel lá na terrinha, esparramados para esse mundo ver afora, porque o que tem de conterrâneo meu para esse mundo, rapaz, não é brinca, todo lugar que eu vou fazer show, chega alguém, ô Cleiton, eu sou de Coromandel, da família do fulano e tal. Um abração para a turma do Corói. A frase retocável do programa de hoje é de autoria desconhecida, mas é uma frase muito bonita, curtinha e verdadeira. No silêncio das minhas palavras estão todos os meus maiores sentimentos. No silêncio das minhas palavras estão todos os meus maiores sentimentos. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Victor e Wagner. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo à noite tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Sempre uma entrevista interessante, vou conversar com o José Nery, grande comunicador. Durante muitos anos você ouviu a voz do Nery e nunca viu a cara dele. Hoje é o dia, hoje não, final de semana, no domingo, né? A partir das 9 da noite você vai curtir o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Para você saber como é que você faz, porque você pode assistir o programa nos canais locais onde passa, no canal C1 da Parabólica, na TV Vivo, na Claro TV, na TV Oi, na TV CTBC. Então tem muitas maneiras e também direto na internet, no horário do programa, no rbtv.com.br, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Victor e Wagner. Encanto de Mulher. Você é minha vida, minha estrada colorida, o caminho para o mundo de um amor perfeito, como uma estrela que brilha no peito. Você me ilumina de onde estiver, chama ardente que me aquece nas noites tão frias e que alimenta minhas fantasias. Pecado de amor, encanto de mulher. Você me faz feliz, você me alucina. Com seu jeito de menina, me mostra, me ensina coisas do amor. Rainha do meu mundo, eliminou minha solidão e tranquei para toda a vida você querida em meu coração. Você me faz feliz, você me alucina. Com seu jeito de menina, me mostra, me ensina coisas do amor. Rainha do meu mundo, eliminou minha solidão e tranquei para toda a vida você querida em meu coração. Você é a minha vida, minha estrada colorida, o caminho para o mundo de um amor perfeito, como uma estrela que brilha no peito. Você me ilumina de onde estiver. Chama ardente que me aquece nas noites tão frias e que alimenta minhas fantasias, pecado de amor, encanto de mulher. Você me faz feliz, você me alucina, com seu jeito de menina me mostra, me ensina coisas do amor. Rainha do meu mundo, eliminou minha solidão e tranquei para toda a vida você querida em meu coração. Você me faz feliz, você me alucina, com seu jeito de menina me mostra, me ensina coisas do amor. Rainha do meu mundo, eliminou minha solidão e tranquei para toda a vida você querida em meu coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Victor e Wagner, Encanto de Mulher, uma composição do Goiá Filho. O grande desafio do Goiá Filho é que ele é filho do Goiá, não é brincadeira não, mas ele compõe muito bem, né? Mas disputar com o velho Goiá não é brincadeira não. Se você gostou da música do Victor e do Wagner, é só ligar que eu toco de novo, viu? É só pedir. O telefone é o 613532-6993, 613532-6993, à sua disposição de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula. Vocês estão precisando aprender a cantar, viu? Eu vou trazer dois grandes mestres, João Renes e Reni, Amor pela Metade. Não me ama como antes. Estamos perto, nos sentimos tão distantes. O que importava pra você agora tanto faz. Você já não me beija e nem me abraça. E quando faz, é tão depressa e tão sem graça. Ainda diz que o meu amor não satisfaz. Os nossos gostos hoje são tão diferentes. E eu não sei o que aconteceu com a gente. Nós já não temos condições de dialogar. Não temos nada em comum entre nós dois. Grande amor, sempre ficando pra depois. E eu morrendo de vontade de te amar. Se eu pudesse pelo menos ter uma razão pra tanta falta de carinho em seu coração. Eu juro que entenderia sua ingratidão e aceitaria de cabeça erguida minha solidão. Hoje são tão diferentes e eu não sei o que aconteceu com a gente. Nós já não temos condições de dialogar. Não temos nada em comum entre nós dois. Um grande amor sempre ficando pra depois. E eu morro vontade de te amar. Se eu pudesse pelo menos ter uma razão pra tanta falta de carinho em seu coração, eu juro que estenderia sua ingratidão e aceitaria de cabeça erguida minha solidão. A Faculdade da Música apresentou os mestres João Renes e Reni, Amor pela Metade. Aí canta, né? João Renes não é brincadeira não, rapaz. Canta demais da conta. Eu vou trazer uma moda agora. Essa música é linda, maravilhosa e uma interpretação fantástica. As Galvão, do Carlos Randal, Pedacinhos. Chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento é o meu coração. Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar. Preciso acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir. É hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora. Quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Acordar de manhã e te ver ao meu lado. Sentar-me à mesa com você, tomar café te olhando. Não dá mais pra te ver partir. É hora de se decidir. Eu te preciso toda hora e não vez em quando. Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te cérebro inteiro. E com essa música bonita das Galvão, Pedacinhos, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.